tens nos dado um coração pra te louvar. Com teu Espírito aprendemos a adorar. É nossa vida agora só pra te amar. E a cada dia nos teus passos aprendemos a adorar. É nossa vida agora só pra te amar.